Poesia Rústica Mixtape. DJ Eric on the mix, come on, que. Fala DJ, fala DJ Eric, fala DJ Eric. Como é que estão as coisas? Conseguiu fazer algum refrão, fazer alguma parada, meter a mão na música aí? Teve alguma ideia? Como é que foi? Se você não fez isso ainda, eu acho que a gente já deve começar a fazer, hein, cara. Qual é, Chelo? Travou, parceiro? Quero ouvir. Cadê? Bravo. Vamos que vamos. Vai nascer essa porra, pelo amor de Deus. Cadê? As definições de vírus foram atualizadas. Cê finge, cê ainda pano. Dou cheio de leve, cê ainda pano. DJ Eric, scratch. Ei, vamos e convenhamos. Suave hack. Vamos e convenhamos. Agradecer o J Dilla. Sem ele, eu nunca teria feito esse beat, certo? Convenhamos. Sem pela, Nutella, gourmet em praia de black trunk. Velha escola e o match que nega os bump. Avisa pros teus funk, aqui é a fórmula trunk. Tudo trunk, meu bonde é só os punk. Atropela igual o tank. Ei, funk é voz, fuck Trump, fuck you é nós. E nós é anti-you, é big incêndio. Sente boy, só alta voltagem, what? Seek and destroy. Pifando em série, cérebros em standby. Tô levando a sério, por isso que eu rio mais. Fake love, gelo coração. Tô eu e meus soldados queimando a Babylon. Bye bye. Vem, baby, rebola pro pai. Quero ver se teu talento no ritmo. Que hoje eu tô carente no último. Offline, mais íntimo. Então, puto mundo é eu e tu. Vamos e convenhamos, se finge, cê dá pano. Vamos e convenhamos, se finge, cê dá pano. Vamos e convenhamos, se finge, cê dá pano. Ou eu estrago seus planos, vou tomar do ano. Vamos e convenhamos. Vamos e convenhamos. Eu não sei quem tem mais views, eu não sei quem bomba. Eu vim de Niterói, gravei meu disco na tomba. Os caras querem fama, não importa se na sombra. De outro mais famoso, ou mamando na tromba. O titinho não zomba, não entendo o desespero. A sua rima é sazon, já vem pro do tempero. Primeiro, nós mantemos o rap vivo, vocês estragam o rap. Ruim adjetivo, seu rap é rap, é repetitivo. Um tapa na nossa cara, encara como incentivo. O melhor no microfone é detetive. Ser empresário ou lançamento com ação livre. A maioria dos amigos com contrato vive. Se achando foda, fazendo som da moda, mas nada me incomoda. Eu tô na pista de bike, eu vou do clube ao YouTube que nem Batista, Ike. Vamos e convenhamos, se finge, cê dá pano. Vamos e convenhamos, se finge, cê dá pano. Vamos e convenhamos, se finge, cê dá pano. Ou eu estrago seus planos, vou tomar do ano. Vamos e convenhamos. Vamos e convenhamos. Vou tomar do ano. Vou tomar do. demasiado rústico pra acústico. Demasiado rústico. Na realidade é o seguinte, todo mundo pensa que meus fãs, né, que a rapaziada que curte meu som, que é tudo playboy, que é tudo idiota, que é tudo otário, né, mano? Então pra quem não tá entendendo a ideia, deixa eu falar pra vocês. Fala, fumadores de neon. Fala, fumadores de neon. Fala, fumadores de neon. Viu, como é que vocês estão? Vocês estão aonde? Tá todo mundo viajando, né? Na maionese. Poesia Rústica Mixtape. Poesia Rústica Mixtape. O Shed Leve de Eric Scratch. Eu estive lá. E agora aqui com vocês. Pega o caderno e começa a escrever agora. Se não for rimador, sai fora. Pega o caderno e começa a escrever agora. Se não for rimador, sai fora. Se é rimador, tá dentro. Chega no evento, mostra seu talento. No beat suculento, se eu sobe eu arrebento. De Niterói rebento, do campo de São Bento. Ainda tô 100%, se tu é rimador, não tem caô. Aí eu tô com dor, voltei do doutor. Qualquer beat é beat, com os DJ Elite. Pegando beat, pra fazer um feat. É contigo mesmo, não tem amigo ou meio termo. Amo sul, o tempo avulso. Público em volta no meio da rua, tudo intimida. Mas nele se expressa a vida. Já fiz rap por dinheiro e já fiz rap por comida. Pega o caderno e começa a escrever agora. Se não for rimador, sai fora. Pega o caderno e começa a escrever agora. Se não for rimador, sai fora. De berço eu verso a pampa, sinistro não canhoto. Vim pra avançar minha banca, não pra atrasar dos outros. Só verso artesanal, pique cordel. Faz tremer o cordão igual surdo de Padre Miguel. Sensacional, arsenal, lírico bélico. O ritual além do raciocínio, fi, sério. De leve do xé, melhor bobep do hemisfério. Trapa mim, Marquinhos, que o flow dos moleque frito sério. Deixa que diga que falha, milhando na briga. Clássico dos bares, só rato master, meu parceiro. Um bom rap é rasteiro, escroto igual língua de gato aspeiro. Pique Ziraldo nas tira, nos tira eu pratico. Tiro ao vá que testo a mira. Dibrador Ronaldinho, sem saco pra falar do mirim. Um dia eu vou negue, mas minha rima fica. Infelizmente, dá um gás nessa parada, amarra tudo, mano. Fala pessoal, quinta-feira, 11 horas. E aí, vocês estão aí? A gente tinha mais ou menos marcado pra hoje, quinta. Ninguém nunca mais falou nada, nem eu. Mas eu achei que se você estivesse por aí, eu topava de colar. Porra, monstrão, hoje eu tô enrolado aqui, cara. Vai dar. Amanhã também. Mas no final de semana eu vou estar tranquilo. Domingo vou ver ainda, então. Vou ver aqui e te respondo na sequência. Uma ameaça. Uma ameaça foi detectada. Alice no País do Nióbio. Essa música aí. Ué, rapaz, tem que respeitar os outros, rapaz. Tá pensando o quê? Tá de bobeira? 20 anos traficando nióbio. Tá nervoso não, né? Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Tá nervoso, cara? Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. Ah, é? Respeita quem quiser? Respeita quem eu quiser. Então tá bom. Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. E o Titi vem rápido de 0 a 100 para o infinito e além. Mãe, 1 quilo de acém. Bota cebola também. Cheiro verde sem desdém. E pimenta de armazém. Depois só misture bem. Vê se obtém sabor. Rap crew é o terror. Sua regra já cagou. Mais humor, por favor. Não criou, copiou. Seu rap é idêntico. Ctrl-C, Ctrl-V. Não conhece, autêntico. Cê nunca inventou. Vê se não mente, pô. Inventa um carro decente. Inventa no dente do. Seu beat não sente grave. Bicuda na trave. Depois que passa o hype do rap, perdeu a chave. Meu rap quem escreve é MC de leve. Cerveja artesanal versus cerveja da Ambev. Ghostwriter não serve, nada do que descreve. Seu rap é B.O. daquele que prescreve. Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser. Tá bom, respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser, tá bom? Pede bença, a rua cobra, cê não vai pagar fiado. Tá cheio de mula cega aí, mas meu flow tá fiado. É, sem cutiarra, muchacho, cê tá bem abusado. Vai virar churrasco. Nos 45 que aparece o craque. Vim pra decidir, hoje eu brotei de hacke. Essa é mulher elétrica, me deixa em choque. Onda grande, pique pipe, storm, eu quero só um drop. A cidade não para, o de cima sobe, o de baixo se fode. Peito explode, respeita vagabundo, ideia fraca. Não se envolve, o papo é reto, igual concreto, não dissolve. Sem neurose, então, não descarta o joio, fi. Tem treta nesse jogo, e se o silêncio é esporro, repara no que eu não digo. Rap cru sem molho shoyu, raiz forte, cês tão fritos. Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. Respeita o cacete, respeita quem eu quiser. Respeita quem eu quiser. Tá bom, tá bom. Respeita bom, mantém os dentes. Quais os dias que ficaram mesmo? Só pra não ficar enrolado, eu tô. É. Essa semana podemos ouvir alguma coisa? Só não posso amanhã. Dá essa semana sim. Que dia que vocês podem. Dá essa semana sim. Mas vê se tu vai conseguir chegar mais cedo, porque da última vez que a gente marcou cedo, eu cheguei cedo, fiquei esperando uma hora pra vocês chegarem. Eu digo o maior picareta do Brasil. Eu falo. É o famoso. 171. Nunca vi. Nada mentira. Cruza na rua do 71. Com sorriso na cara de quem ganha mais um. Sua vida é um filme, ele dá no repente. Se precisar dele, ele inventa bronquite. Vai dizer que não conhece. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não você que não conhece. Atravessado não vale de nada. Não vem sorrir pra mim que eu não sou dentista. Mas se vier de graça tu perde os dentes. Na pista, mais evitado que acidente. Pichado igual Jesus de adolescente. Ele diz que tá sem, mas só porta os que te bala. Vício tá 100 por hora, pepe com opala. Bugo seca, ampola te para igual pedágio. Trava até colete de pelada. Ele é do tipo que engana o pastor e o fiel. Com a grana que arrumou dá pra viver no céu. Deve até a mãe pra agiota, idiota. Fala mal português, diz que é poliglota. Mil golpes de um cara de pau. Vende milagres por um real. Você comprou? 7-1 é igual semente do mal. Muda o filme, mas é o mesmo final. Nunca vi tanta mentira. Cruza na rua do 7-1. Com sorriso na cara de quem ganha mais um. Sua vida é um filme, ele dá no repente. Se precisar dele, ele inventa bronquite. Vai dizer que não conhece. Tem um caô atravessado, não conhece. Mais de um, mais de dois. Vai dizer que não conhece. Mais de três, mais de quatro. Tem um caô atravessado, não vale de nada. Tá querendo me enganar, é. Mané, eu sou Garrincha, cê confundiu com Pelé. Fácil. Fumando nióbio, nós tamo joia. Cê quer enganar grego, um cavalo de Troia. Para, eu sou parceiro de arara, boia. Tu deve a todos que tá com para, noia. Respeita, não se esconde, aceita. Os homens disseram que cê deu golpe na receita. Última vez que cê foi lá em casa, só depois da ceva gelada e carne na brasa. Não traz nem o vinagrete do Ceasa. No bairro te odeio, mas é bem-vindo no Serasa. Tu diz pra sua mãe que é hacker. Na verdade monta hacker. De cada eletro, casa Bahia. Sua moral não se ganha. Nunca vi tanta mentira. Bom dia, geral. Pô, queria agradecer. Ontem foi muito bom, hein? Apesar da gente não ter conseguido algumas coisas, conseguimos coisa pra caramba. Conseguimos nos reunir, foi ótimo. E, pô, gostei muito. Muito bom ontem. Show de bola, cara. Obrigado, amigos. Que é massagem. Encontrou os camaradas pro basquetebol. Com disposição atlética. Pro basquetebol. Com disposição atlética. Pro basquetebol. Meus pés te deixaram pra trás. Copa comédia. Estilo é de rua, a quadra tá molhada. Foda-se. 3x3 não vai dar nada. Pega, passa, corre, raça. Não vira carcaça pra ele nem de graça. Tamo a duas cestas de fechar a partida. Se não for jogar direito, rala. Nem me convida, marcação tá uma zona. É homem, quem reclama muito eu já sei. Semana que vem some. Nem me olha com essa cara de bobo na rua. Seu tênis bonito nunca vai ganhar o jogo, neguinho. A gente tem uma chance, Shadow tá sozinho de três. Talvez a gente alcance. Não usa força, isso é jogo de nuance. Tá travado, meu rap é livre igual lance. Acredita em quem tá no time, tá sozinho, confia e chuta antes que alguém se aproxime. Ei, jogador, bota a cara, vem cá. Ei, jogador, oi, oi, a vida tá em jogo, tem que jogar. Ei, jogador, bota a cara, vem cá. Ei, jogador, oi, oi, a vida tá em jogo, tem que jogar. Batalho com contra todos, pique Johnny. Vem geral, os cria dando pinote nos homens. Pá de marginal, movido a etanol. Street ball mesmo, time até o final, bebê. Seu Zé Jordan não tem brevê, bebê. Foda-se quantos doll, descalço no sol. Suvaco vencido, bafo de escol. Vem, do jeito que for, nós vamos passar o serol. Ei, jogador, não cede a pressão, se não fode a missão. Sextou, não, só sextão. Atiro sem olhar, sem ver onde sextão. Sem juiz, vê legal, tem falta não. Corre não, luta, rachão na rua é brutal. Arte bruta, lapidos filhada. Peito ralo é o que há. Tô livre pra matar, cês não vão limpar. Trinca mais sujo. Ei, jogador, bota a cara, vem cá. Ei, jogador, a vida tá em jogo. Seu nome, mas eu vou te atropelar. Tu vai ser o meu cone, tão precisando treinar. Lambe a bola, da linha dos três, eu sou perito desde a escola. Hoje eu tô chutando tudo, mano, eu tô chutando tudo. E assim que faz chover na quadra, somos um absurdo. Pode vir meter pressão, não segura habilidade. Don't reach and blood, tu não pode ir com a verdade. Shadow tá on fire, deixa vir a gandaia. Bagunçou o maninho que Moscou virou cobaia. De leve marcando, não dá boi, pega pesado. Cês não arruma nada com esse basquete cansado. Chama de panela, seus franguinhos amedrontados. E eu vou mostrar pra vocês como é que é o marginal a lá. Eu e vários marginal ao lado. Atlético, com basquete, os pés te deixaram pra trás. Copa comédia. Encontrou os camaradas pro basquete, com disposição Atlético, com basquete, com disposição Atlético, com basquete, os pés te deixaram pra trás. Copa comédia. Caralho, Marquinho, esse. Conheci a música. É o rap bom. Esse é o rap bom. Conheci a música mixtape. Puta que pariu, Marquinho. Demorou. Tô chegando aqui no hotel, vou apertar um. Apertar um e ouvir. Demorou. Tô chegando aqui no hotel, vou apertar. Apertar um e ouvir esse bagulho aí. Pô, tô exatamente apertando agora também. Aperta. Pô, tô exatamente. Aperta. Pô, tô exatamente apertando agora também. Aperta. DJ Eric on the mix, como é? Junte-se a nós. Sabe quem conhece bem, sabe quem? Quem conhece bem, sabe quem? Não embaça, fale somente o necessário, o tempo é raro. Parceira, nuvem passa, eu não vim pra ser passageiro. Sem carrão, só carrão na praça, som na caixa. Só quem passou sede por nós, bebe da minha taça. Mastigo teu refrão chiclete com flow medley. Na fita cassete, não se mete, é o raio Eric Scratch. Baba no rap, escroto igual pentelho na gilete. Boom bap, invade o favela igual gatunete. Sem flash, sem marra de chefe. All in, baby, sem blefe. No ring onde MC ruim se perde, deu tilt. Os menores diz que vem passar visão, mas são mil. Caneta Beretta, a mil e milha é mil por hora. Vim de outro planeta, sem papo de treta, zé buceta. Vida de puta é mais curta. MC sem conduta, sem fibra, sem luta. Vem vão, igual mulher fruta. No risco desde os 12, mano, sigo aos trancos e rabisco. Desde os 12 mola, vinil, bicho, boss, sabotagem. Pique, bate bola, mais de 10 voando nessa estrada. O plano é dançar com a vida enquanto a band escondida na caba. Então reescreve esse roteiro. Meu rap é feito em casa, mas não é caseiro. Essa parada. Quem trampa pelo que ama, sabe que ostentação, amiga, é só vacilo de bacana. Tamo vivo, rap tá em casa. Vários amigos envolvidos, ainda tamo vivo. Respeito aos antigos, não reconhece, não será reconhecido. Tamo vivo, rap tá em casa. Vários amigos envolvidos, ainda tamo vivo. Respeito aos antigos, não reconhece, não será. Cê fala com jogador valioso, sem amador curioso, ou matador mafioso, só rimador furioso. Qual letra eu sou carinhoso? Cê ghostwriter fazendo flow saboroso, trabalho laborioso do elevador glorioso. Criamos diamante dos nossos, independente se ouro mais, com adamante nos ossos. Sempre que posso, grudo igual polvo, cê é meu que não devolvo. Teu camarão fusquinha aqui de cima do Volvo. 10 eixos, 27 rodas, me chamam de Paulo Baia, toca pra mim que eu resolvo. Sem talento pra line, apela pro punch. MC fake desaparece igual cheesecake no lanche. Cantando quem não tem vivenciado, com flow influenciado, nunca vai ser reverenciado. Tá fadado a fazer freestyle de graça no vidro dos outros sem ser diferenciado. Sai de perto com seu celular esperto, não tira o selfie com seu aspecto de viciado. Viciado. Com seu aspecto de viciado. Sabe quem conhece bem, sabe quem representa. Tamo vivo, rap tá em casa. Vários amigos envolvidos, ainda tamo vivo. Respeito aos antigos, não reconhece, não será reconhecido. Tamo vivo, rap tá em casa. Vários amigos envolvidos, ainda tamo vivo. Sabe quem? Respeito aos antigos, não reconhece, não será. Os MC tá santinho. Dinossauro. Ele deve ter as figurinhas mais exóticas, brother. Nunca tinha visto essas, hein? Parabéns. Caralho, muito bom, mano. Liga pro papai, é muito bom. Liga pro papai, é muito bom, mano. Perfeito. Vambora. Vamos canetar isso aí. Que sabe? É, mano, achando meio esquisito. Cara, mano. Fala sério. Muito doido, eu tava te devendo essa parada, mano. Tava te devendo essa parada. Eu queria mandar essa parada aí. Tocou no assunto, eu. Quero vacilar. E eu vou vacilar também. Eu não tive. Detetive. Pra descobrir quem é tudo bem. Quando não fica tudo bom. Quando não fica tudo bom, tem uns que ligam pro papai. Ligam pro papai. Facebook, cara feia, humilhando gay. Desligou, ele se pinta e olha no espelho, eu sei. Eles ligam pro papai. Ligam pro papai. Ligam pro papai. Ligam pro papai. Levei pra onde que eu vou, da onde que eu sou. E logo o pessoal, ixi. No papel apertou, depois enrolou, que nem acendeu, ixi. Eu vi suas brechas. Vivenda da barra, cheio de marra, com quem porta flecha? Rebola se brota, Alexandre frota, dança com a Lesha. Chamei ela que ela vem, uma persona complexa. No Twitter de papi, faz válvula de escape. Conservadorismo, volta à era do TACAP. Suas incompreensíveis frases sem tecla SAP. SAP. Chego vacila. Vou vacilar também. Eu não tive detetive. Pra descobrir quem é do bem. Tu não fica tudo bom. E aí, como é que faz? Tem uns que ligam pro papai. Ligam pro papai. Facebook, cara feia, humilhando gay. Desligou, ele se pinta e olha no espelho. Eu sei, eles ligam pro papai. Ligam pro papai. Ligam pro papai. Ligam pro papai. Fala baixo, meu filho. Ele disse que era bom, que tinha o dom. Papi confirmou que ele fritou os takes nos dates, mas até isso era caô. Seu 03 inventou um currículo com o que não fez. Digitou em inglês, Google Tradutor, não faltou erro de português. Cabeça vazia, pistola no pinto. Pistolão do mito pra ser embaixador, mas não rolou e eu sinto. Senado vetou, Senado vetou. Bando de vagabundo, Senado vetou. Ouvi teu discurso no mudo. Quando for falar essas merda, por favor, sai da net, vai pro mato. Pelo menos vira adubo. Cara, qual foi dessa tara com gay? Conservador igual Pedro de Lara. Cê faz mexer, Guevara. Eu sei, dá um doisinho no show do Fofão. Hoje paga de pan, passa amanhã. Tem rachadinha, só saca amanhã. Não vê que não tem, com essa marra de rei. Eu sei dos seus extratos, baby. Tá ok? Vivendas da barra pesada, é a tropa que mama. O Trump, mil tramas, já li babá. E os 40 ladrões, mas se babar, cê sabe bem pra quem vai ligar. Liga pro papai, vai. Vai. Nego vacila, e eu vou vacilar também. Eu não tive detetive pra descobrir quem é do bem. Quando não fica tudo bom, tem uns que ligam pro papai. Ligam pro papai. Facebook, cara feia, humilhando gay. Desligou, ele se pinta e olha no espelho. Eu sei, eles ligam pro papai. Ligam pro papai. Ligam pro papai. Ligam pro papai. Me levou!